Falta 47 é o porte do homem. E o brasileiro flaco israelense. Tinha de vir pra base torcida de canto. A 2 minutos da Campari pense. E se tu grudar no anel, é só socadão. Tudo é chato, bravo na favela. As piranha trepa, mas a Glock não. Visto o bonde é foda, eles não amarela. Bota a cara no cu, esquece. Que as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vem, esquece. As piranha desce, as piranha desce. Bota a cara no cu, esquece. Que as piranha desce, as piranha desce. Os amigos vem, esquece. As piranha desce, as piranha desce. Não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio. Quica pra bandido, vai, senta pra bandido. Não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio. Quica pra bandido, vai, senta pra bandido. Arrasta, arrasta, tira calo, pica, arrasta. Arrasta, arrasta, tira calo. Não tem problema, ela não vai ficar careta. E vai baile de favela pra ela vir jogar buzina. O papaga perereca ela diz. E no serra perereca ela diz. No cabana perereca ela diz. Deixa, deixa, deixa. Na safadinha, Cotiane da favela. Vem de pé na merda, vem de pé na puta. Tudinho, vou socar na cachereca. Vem de pé na merda, vem de pé na toma, toma, toma, toma na pepeca. Vem de perna aberta, vem de perna aberta.